Ela vem pro baile de shortinho, faz e meu popim, popim, popim, popim, popim, popim, popim, popim, popim, popim, popim, popim, baile de shortinho, faz e meu Ela vem pro baile de shortinho, faz e meu popim, Eu traz e meu passei, Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o povo. Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o popô. Baile de shortinho pra exibir o popô. Baile de shortinho pra exibir o popô. Formings by DJ Opus Lindbergh. Shortinho pra exibir. De shortinho pra exibir. Ela vem pro baile de shortinho pra exibir o povo.